Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, nerds! Aqui é Alexandre Toledo, Jovem Nerd, e eu nunca esqueci dos peitinhos de engraçadinha. Olha o Jovem Nerd, cara. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é o Sr. K, e o ônibus apinhado é o túmulo do pudor. Aqui é o Tucano e devo relatar a vocês que teve um terremoto em Santos e eu tô em choque ainda. É verdade, eu vi no jornal, cara. Em São Paulo, foi sinistro, rapaz. Foi forte? Forte pra mim, que nunca tive no meio de um terremoto. Caramba. Nem balançou nada, minha mulher nem sentiu na cama, mas minha cadeira começou a tremer aqui, foi sinistro. Que historinha! O cara vive em terremoto aí na birita. Ah, vem cá, irmão. Bem, aqui é o Mário Abadio Fanatic e eu já uma das mulheres que interpretou um dos filmes de Nelson Rodrigues. Olha só isso! Meu Deus do céu! Cabe a vocês descobrirem. Olha só, onde vai esse Nerdcast? Não chutem na Thelma Hamilton, pelo amor de Deus, que não foi ela, tá? Aqui é a Azaghal. A única nudez realmente comprometedora é da mulher sem quadris. É verdade. Por isso eu não gostou do filme Super-Homem. A Azaghal ficava o dia inteiro falando: essa mulher não tem bunda! Estamos aqui para discutir a vida como ela é, rapaz. Meu Deus do céu. Vamos falar de Nelson Rodrigues, o anjo pornográfico. Sabe que estamos gravando mais um que não vai pro ar, né? Eu aposto, cara. 10 da pata do cavalo. Vamos ver, né? Vamos ver até onde vai. Já sabe o tom do Nerdcast, você. Vamos para os e-mails. Canelada. Muito bem, Azaghal! Mais uma leitura de e-mails e caneladas. Isso aí. Antes da gente começar a ler os e-mails ou dar os recados da paróquia, eu quero dar um aviso. O quê? Se você é menor de 18 anos ou uma pessoa sensível, para agora. É verdade. Nós vamos falar do anjo pornográfico. Para agora, porque o Marabad está incontrolável. Cortamos o que deu pra cortar, mas ainda ficou muita coisa. Ele tá incontrolável depois da edição, imagina no bruto. Eu vomitei, depois que a gente terminou de gravar o programa, eu vomitei. Excelente, muito bom. Então, vamos lá, nossos recados da paróquia. Eu queria dar um recado, rapidamente, que nós temos lá embaixo, no final da página, no rodapé, que tem um mapa com milhares de nerds cadastrados pelo mundo afora. Isso. Tem uma parte de downloads, que tem emojis com os papéis de parede, sonzinhos, toques de celular. E também tem as nossas comunidades no Orkut e nosso perfil Sabu de Nego. Por que não? Encham a comunidade do Jovem Nerd, do Nerdcast, da Batalha do Apocalipse. Adicionem o nosso Sabu de Nego, o encosto do Jovem Nerd. É muito legal. E agora, a Azaghal está acabando o IBEST. Certo? É a última vez que a gente fala no IBEST esse ano, Jovem Nerd. Que beleza! Ninguém aguenta mais. Quer dizer, mais. Isso se a gente não ganhar, né? É se verdade. A gente ganhar, vocês vão ouvir pra caralho, cara. A gente falou, a gente até reclamou que semana passada eles tiraram, né, as porcentagens, mas eu vi lá que eles já previram isso desde o início, então... Mas, de qualquer forma, ai se boca. A gente perder, cara. Ai se a gente perder, coitado... Eu já tô avisando. Demanda popular. Muito obrigado aos nerds que votaram essa semana, que votaram durante todo o período, que espalharam por seus amantes, concubinas, amigos, irmãos, todas aquelas pessoas que vieram e votaram no Jovem Nerd. Nós agradecemos de joelhos. Azaghal, não dá. Vamos fazer aquela lista de novo, não, né, cara? Não. Chega de lista. A gente só agradece a todo mundo que votou. Valeu pela força. Eu não estou de joelhos, porra nenhuma, estou em cima do meu trono, alto da colina. Ai, muito bom. Muito obrigado, galera, muito obrigado. Olha, você que votou, você sabe que eu estou falando com você. Eu estou falando com você. Um beijo no seu coração. Eu estou imaginando você que nem o panda do Kung Fusão no cinema, nos trailers, que ele fala. Menos com você, olhando assim pro lado. Excelente, exatamente. Muito bem, vamos aos e-mails. Não, vamos falar primeiro da nossa maravilhosa loja Nerd Store. A Nerd Store! Camisas, action figures, buttons, livros, Batalha do Apocalipse, o que restou, que é pouca coisa, mas ainda tem. As camisas do Acre, do Protocolo Blue Hand, que acabaram, sobraram uma raspa e tal, não sei o quê. Não, no Acre acabou geral. Já estão vindo, hein? Falta pouco. A gente já recebeu notícia do nosso fornecedor que falta pouco elas chegarem. É, e vocês sabem que... Né, vocês, na verdade, não sabem. Mas a gente teve um acesso criativo inacreditável e já vamos fazer mais 4 camisas. Putz, grilo! Quanto é que isso vai me custar, legal? 4 de uma vez, né? Calma, calma. Isso aí ainda é pra depois. Mas primeiro vão chegar a reposição das camisas que acabaram, então... Fica ligado aí, prepara o seu cartão de crédito e compareça na Nestor. A gente avisa quando elas chegarem, hein? Sim. Certo, vá lá na nestor.com.br. Muito bem. Pedro Garcia, 24 anos, São Carlos. Aqui vão algumas caneladas do Blue Hand, referente ao nosso Netcast de espionagem, que foi o último. São Carlos da onde? Lugar nenhum? Não sei. Onde é que é São Carlos? Não sei. Deve ter várias São Carlos, né? Ele fala aqui, ó. O Checkpoint Charlie não é uma ponte onde eram feitas as trocas de espiões, e sim um posto que ficava em uma rua que separava a área de controle americano da área de controle russo em Berlim. Fotos que eu tirei em anexo, ele tirou realmente umas fotos. A máquina Enigma não foi inventada de jeito nenhum por poloneses, e sim pelos alemães Arthur Scherbius e Richard Ritter. Em 23 de fevereiro de 1918, depois venderam as patentes para a empresa AG, que por sua vez começou a produzir a Enigma A em 1923. Bom, aí foram os poloneses. Se eles não eram poloneses, eles estavam na Polônia. E outra coisa... Sabe por que o Blue Henry acha que é uma ponte? Porque a porra do Discovery Channel, quando faz a representação da troca do piloto do 2 por um agente russo, fez uma ponte na cena. Sei. Tanto que eu achava que era uma ponte também, essa merda. Ah, não acredito. Excelente. Kalil MG Bara, 19 anos, Londrina, Paraná. Estava ouvindo o Nerdcast e achei que faltou vocês falarem de dois jogos de espião. Ou seriam dois jogos de espiões. Falaram sobre Tom Clancy, mas não falaram sobre a clássica série Splinter Cell, que já tem vários títulos. Que eu ressalto o Double Agent, em que você é obviamente um agente duplo. E o último da série, Conviction, em que o destaque está para o realismo do jogo pelo fato de acontecer a maior parte em lugares normais, em vez de agências ou bares. Boa. Ou whatever. Azaghal, sensacional esse jogo, eu sou mó viciado nos jogos de Tom Clancy. Realmente, a gente não falou porque aí não tinha tempo, você viu o tamanho que ficou? Pariu. Ficou gigante o Nerdcast. Mas a série de jogos do Tom Clancy, não é à toa que eu falei que é o escritor de espião mais nerd, porque tem milhões de jogos e o Splinter Cell é um dos mais fodas, que é de invasão e tal, e stealth, e Azaghal ia gostar desse. Como você era um agente duplo, você termina o jogo foragido. Esse novo jogo, você, em vez de se esconder nas sombras, você vai começar a se esconder nas multidões, nas feiras, essas coisas... Isso é muito maneiro, cara. Eu tô esperando ansiosamente o lançamento. Mas vem cá, a gente mata algum francês nesse jogo? Não lembro de ter matado nenhum francês em específico, não. Ele termina dizendo que o jogo mais importante sobre espionagem que a gente esqueceu e não citou foi o famoso Carmen Sandiego. Olha só. Nada mais clássico que um jogo que usa o som da CPU, daqueles barulhinhos que o computador faz quando você segura as teclas por muito tempo. Pô, Carmen Sandiego era um clássico, mas eu não acho que é um jogo de espionagem, é um jogo de detetive, né? De investigação, você tem que descobrir. As pessoas confundem um pouco detetive com espião, são coisas completamente distintas. São diferentes, mas Carmen Sandiego era realmente um clássico. Tinha até desenho animado. Mikael São Paulo SP. Gostaria de lembrá-los que vocês esqueceram de citar a trilogia Jason Bourne. Essa é uma história muito mais realista de espionagem do que muitos dos filmes que vocês citaram. Pera aí, calma aí, Azaghal. Como assim? O que é realista? Quando ele pula de um lado pro outro? Quando ele dá pirueta? Quando explode o carro não sei aonde? Ah, pelo amor de Deus. Quando ele cai do vão de uma escada por todos os andares em cima do cara, tirando os inimigos, e o corpo do cara amortece a queda e ele sai correndo. Isso que é realismo, Azaghal. O Jason Bourne é legal, mas eu botei ele na categoria dos filmes de James Bond, do super espião. É legal, não deixa de ser bacana, mas a gente tá falando de um espião mais realista, então a gente falou... filmes mais realistas, como A Luz na Escuridão. De que forma Jason Bourne é mais realista que Uma Luz na Escuridão? o que o... The Matt Damon, cara, pelo amor de Deus. Mas eu não tô falando que o Bourne é ruim, não. Ele só é um espião diferente, ele é super espião. Não é espião normal, Bourne, de verdade. E vocês fizeram o pecado de esquecer mencionar a NSA, a NSA, National Security Agency, que foi criada em 1952 pelos americanos e é a maior responsável em quebrar códigos inimigos ou criar códigos para o governo. Hoje em dia, dizem que ela tem um papel muito mais importante do que a CIA, além de um orçamento muito maior. Realmente, a NSA nos Estados Unidos é que cuida da segurança, né, nacional, e eles que violam todas as leis de liberdade das pessoas, grampeiam todos os telefones, etc. e tal. Hoje eles estão com tudo, né, com a ameaça do terrorismo, o orçamento deles foi lá pra cima. Ah, é. Adrian Laubitsch, 22 anos, de Niterói. É Just Pat, a gente não sabe se é homem ou mulher, né? É verdade. Será? O que será? Sabe, é o Adrian ou a Adrian? É verdade. Niterói, Rio de Janeiro. Muito bom o Nerdcast 109 sobre espionagem e afins. Conseguiram unir humor com informações importantes. Exatamente como fizeram com o Nerdcast sobre o Terceiro Reich. É importante falar aqui, jovem nerd, que nenhum de nós é historiador, professor de porra nenhuma, médico ou qualquer coisa que o valha, como diz mil vezes o Arnaldo Jabu. Não, o Arnaldo Jabu não, o Ricardo Boechat. É verdade, nós somos nerds. Nós somos nerds curiosos e que falamos merda. Alguma entre as merdas sai coisas coerentes. Exatamente. Mas se você acha legal, olha que, mano, olha como nerd que é essa parada foda. É. Você às vezes tá cagando pra história, certo? Exato. Mas vai que você, nunca, whatever, minha professora é uma merda, não gosto de história. Aí você escuta o Nerdcast sobre Segunda Guerra ou sobre espionagem e vê que a parada pode ser maneira. Exato, estimula a pessoa a ir conhecer mais, né? Aí você compra um livro que tenha boas bases, ou pesquisa na internet, exato, sabe? E aí você corre atrás, não é? Você não vai tomar tudo que a gente fala como verdade. Porque se for assim, eu quero que todos depositem R$1.000 na minha conta agora. Pois é, né, cara? Senão todos vão morrer de úlcera. A gente brinca com os assuntos, né? Aí ele continua dizendo que é muito legal para quem não conhece de um determinado assunto aprender mais sem se chatear. Agora, percebendo que o Azaghal usou várias músicas do Metal Gear Solid Snake na edição... Olha aí! Por que que as pessoas acham que o Azaghal faz tudo? Eu não entendo. Tudo é o Azaghal. Ah, coitado do Jovem O Azaghal nem sabe o que é Metal Gear Solid, pra começar. E ele leva o crédito das músicas do Metal Gear. Tá bom, então. Eu que sou o maluco por Metal Gear, fico sem levar créditos por colocar músicas do Metal Gear. Eu realmente não tô nem aí pra cobras sólidas ou cobras peladas. Na verdade, eu estou longe de qualquer tipo de cobra dessas. Aí ele disse que achou que a gente ia falar sobre esses jogos, mas que a gente não falou e o e-mail dele já começou a ficar chato. Não, olha só, gente, Metal Gear Solid é mais um jogo que a gente tem que falar separadamente. Não dava tempo de falar sobre espionagem e Metal Gear. Então eu botei a música lá pra ficar, né, o clima. Marcelo Oliveira, Munique, Alemanha, Azaghal, mais um ouvinte. Olha só onde a gente vai, cara. A gente vai longe, cara. Mora aqui na Alemanha há mais de 13 anos e tem umas paradas pra falar sobre espionagem. É, ele falou que o Checkpoint Charlie também não existe, como o outro, etc. Não existe a ponte, né? Sobre o envenenamento do Yurchenko na Ucrânia, que a gente falou que virou um hambúrguer, coitado. Esse ataque, entre aspas, ocorreu justamente na época das eleições para presidente. A forma de dioxina usada é a mais perigosa e venenosa de todas. E, pasmem, é produzida apenas por 3 laboratórios no mundo todo. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, ambos os países que apoiavam o Yurchenko nas eleições. E, adivinhem, na Rússia, que apoiava, né, a marionete dele, que era o opositor, né, que estava no poder. Yanukovych. Yanukovych. Ainda por cima, o laboratório russo é o único dos 3 existentes no mundo que não quis mandar nenhuma amostra de dioxina para um exame de comparação. Olha isso, Azaghal. Toma isso, ai, ai. Para poderem descobrir a origem da dioxina usada no atentado. Mais uma informação, a quantidade do veneno encontrada no corpo do Yurchenko era 6 mil vezes maior do que a normal, cara. E os estragos no seu sistema digestivo levaram à conclusão de que ele ingeriu a toxina pela boca. um dia antes dos sintomas aparecerem, ele havia jantado com o chefe de segurança do estado da Ucrânia. Vê se pode uma coisa dessas. Caraca, Zagão. A gente acha que essas coisas acontecem em filme. Toma, o cara aí foi no banheiro. Voltou e virou um hambúrguer. Pra terminar o caso Litvenko, o russo envenenado que a gente falou, aquele, né? O cara foi envenenado com polônio, colocado em um chá, muito provavelmente tomado em um encontro com dois homens de negócio, e detalhe, ex-agentes da KGB, russos, né? A coisa começa assim, o provável assassino é o Lugovoy, pois por todos os lugares onde esse cara passou, deixou rastros, embora mínimos, mas detectáveis, de polônio, que foi a substância que matou o cara. Uhum. O FBI comparou uma amostra de polônio utilizado lá com a amostra que eles têm em laboratórios russos e puderam assim não só descobrir a origem do material, mas também a data em que ele foi produzido. O cara foi eliminado pela FSB, lá, Flight Simulator Brasil, pois já estava incomodando há muito tempo. Ele já tinha sido preso na Rússia algumas vezes e estava até proibido de sair do país, mas ele fugiu clandestinamente para a Inglaterra. E tararau, tararau, diziam que ele trabalhava para M6 e ele tava, né, dando segredos lá da FSB, KGB, etc. Os caras decidiram terminar com essa palhaçada toda, envenenaram o cara, muito sinistro. E ele termina aqui, PS, a minha esposa é russa, cara. Olha! Depois de ter escrito esse e-mail, fiquei pensando se não foi uma boa ideia ter casado com ela. Nossa, coitado. Se eu ficar algum tempo sem mandar comentários pra vocês, por favor, contactem o consulado brasileiro aqui em Munique e peçam ajuda. Você sabe que eu e o Sr. K já fomos confundidos com russos, né, Jovem Nerd? Que? Em que situação? Nós estávamos em Nova York, junto com o amigo imaginário, entramos numa loja que vendia material eletrônico e maletas de Samsonite de metal, e entramos conversando, falando português, normalmente. E aí o cara chegou e falou, are you Russian? A gente... Oi? O quê? Sabe? Aí, não, Brasil, Brazilian. Ele, ah, brasileiros. Começou a falar em português. O cara falou russo e português. Ai, muito ai, bizarro. Essa história deve ter sido engraçada no dia, realmente, né? Não é pra ser engraçado, cara. É um fato. Eu posso passar por vários povos. Ah, tá bom, então. Olha só, cara, esquecemos de falar, o Terêncio ganhou a camisa. A puta camisa! A camisa e os botas, a gente quase esquece. Terêncio! Parabéns, Terêncio. Você é o Terêncio. Grande vencedor, Terêncio. Seu nome é muito maneiro. Parabéns pro Terêncio, ganhou a camisa, Jovem Nerd, os botas. Eu sempre acreditei, porque eu não sei quem me disse, que Nelson Rodrigues escrevia esses livros todos, escrevia essas peças, contos, mas que ele era um cara que não fumava, não bebia e foi fiel à esposa a vida inteira. Eu lembro que você me contou essa história. Hoje eu fiz uma pesquisa para esse Nerdcast, afinal de contas esse é um tema que eu tenho que pesquisar, porque você não tem estrutura para isso. E eu descobri que o filho da puta me fumava 4 maços por dia de cigarro, teve 3 amantes. Olha aí. E 3 filhos fora do casamento. Sensacional. Eu sou um ex-contínuo e você é um filho da puta. A tragédia é uma parada constante na vida do Nelson Rodrigues. É impressionante, cara. Não podia ser de outro jeito, né, cara? A inspiração tinha que vir de algum lugar. O senhor e a senhora Rodrigues tinham 14 filhos. Nossa. O que dá uma margem de tragédia gigante, né, cara? É verdade, eu vou te dizer, eu tenho uma família grande e tem, e sim, quanto mais filho, mais margem pra tragédia você dá. Maior a possibilidade, é. O Nelson Rodrigues, ele trabalhava com o pai, né, que era jornalista. Ele começou a trabalhar com 13 anos de idade no jornal do pai dele. Ele era repórter de polícia. Ó, oh, com sabe 13 lá? Anos? Que isso? Com 13 anos. Que beleza. Quantos tempos? Disse que ele impressionava os colegas porque ele tinha a capacidade de dramatizar pequenos acontecimentos de uma forma inacreditável. Excelente. Embora ele fosse precoce, numa entrevista muito tempo depois, ele falou: não, nessa época eu era de uma ignorância enciclopédica. Mas já tava nascendo lá. Nesse meio, né, cara, de ver essas tragédias, o cara começou a criar todo esse estilo dele. Ele largou o colégio na terceira série. Isso é isso que mais me chocou em tudo que eu pesquisei. Caraca, olha isso. Cara, ele aprendeu português, o resto ele não precisava aprender. É verdade. É, aprendeu a ler e escrever, né? Aprendeu a ler e escrever e foi pra redação policial, né? Pronto. É, tava tá um homem formado. Ele precisava saber o que é uma integral, uma derivada. Quem precisa disso, não é verdade? Ah, já. E aí, com essa vida precoce de trabalhador de 13 anos de idade, ele já frequentava vários inferninhos, sabe qual é? Que ótimo. Deu dinheiro pra moleque, né, cara? É isso aí, né? Eu sou um ex-contínuo e você é um filho da puta! As tragédias do Nelson Rodrigues. Uhum. Em 1929, o jornal do pai dele não tinha nada pra publicar, era dia 27 de dezembro, depois do Natal, e aí eles botaram, lançou uma manchete, que Silva e José Tibau Júnior se separaram. Oh. Essa era o... A notícia. Se desquitaram, né? No dia seguinte, a tal da Silvia foi lá na redação do jornal procurar o pai dele, o seu Mário. Aí, Mário Mário. Crítica, não era isso? A crítica no jornal? Acho que era a crítica no jornal. Isso. E aí ela foi perguntar, cadê o seu Rodrigues? Cadê o seu Rodrigues? Ah, não veio. Então cadê o filho dele? Quem é que toma conta disso aqui? Aí o filho dele apareceu, sou eu. Ah, é? Meu Deus. Deu um tirambaço no estômago. O cara olha caiu, só, morreu logo em seguida. Vou falar um negócio do qual eu não tenho orgulho. Eu vi essa história no especial Nelson Rodrigues, Linha Direta. Oh. Eu não tenho orgulho. Parece que a dona Creuza lá foi ao jornal pedir uma retratação. O Frustreco lá que morreu... Disse que ia Roberto. Ver, que ia ver como é que era, como é que Roberto, não era, porque não era Roberto. Não era bem assim, que aquilo era um jornal, não foi por querer, pereréu, pé, pé. Ela voltou no outro dia, ou um período de tempo pequeno depois, e aí a retratação sai ou não sai. Ele teria dito que não é bem assim, veja bem, não vai ter retratação, e a senhora se separou mesmo, que eu sei. Aí ela, pá, queimou o cara. Meu Deus. Não foi assim a caralha. Ela acordou de manhã, pegou o jornal e falou, Jupira, passe meu 38, que eu vou assassinar o maldito repórter. Jupira. A linha direta deu o final disso, ela não foi condenada, não aconteceu nada, né? Parece que a opinião pública ficou a favor dela. Não me lembro direito Deus, a história. Porque é outros tempos. Em direto, você sabe que não é um negócio que você vê com prestando atenção, né? Por favor. Você não vê com enfoque naquela merda. Dois meses depois, o pai, o seu Mário Rodrigues, teve um piripaque. Meu Deus. Deu uma trombose e morreu. Foi pra vala junto com o filho. Caraca, toma aí. E aí, um irmão do Nelson, que tinha 14 anos, falou, me dá uma arma que eu vou matar essa mulher. Olha isso. Isso, cara. E aí ficava o mini Charles Bronson circulando pela Tijuca, sei lá onde, procurando a tal da Silvia. Meu Deus, cara. Depois ele virou cantor e fez aquela música. Ô, Silvia! Peraí, aí já é invenção, né? É lógico, né? Fica engraçado, pra ficar engraçado. Pra vai pelas piadas agora. Não tá... Vai chegar assim pra mãe, mãe, aquela letra é por causa disso. Aí vai falar, onde você aprendeu isso, meu filho? No Nerdcast, entendeu? É pouco, né? Que nem aquela história lá do Azaghal sobre São Paulo. Não bota lenha nessa fogueira, pelo amor de Deus. Nelson Rodrigues dizia o seguinte, olha, a companhia de um paulista é a pior forma de solidão. Exatamente. Não começa, não. Não começa com essa porra, cara. Tem uma tragédia da vida dele. Ah. Foi torcer pro Fluminense, né? Opa! Aí não. Não vamos começar agora a falar de futebol aqui, pelo amor de Deus. Só falta falar mal de religião. Vamos falar de religião agora, vamos falar de religião, vamos. Eu sou um ex-contínuo. E você é um filho da puta! O cara teve tuberculose. Meu Deus. E o cara teve tuberculose, não foi com 40, não. Foi com 21 anos, cara. Meu Deus. E aí, como ninguém sabia o que era, eu ficava, o que esse garoto tem? Tá cuspindo sangue, não sei o que é, mordeu a gengiva. O cara, não sei por que, cara, ele arrancou todos os dentes da boca pra tentar acabar com a febre. Deu loucura, cara, do cara. Isso, cara. De maluco, né? Que isso? Com uns 21 anos, ele era goiabinha, sabe qual é? E usava já perereca. Meu Deus do céu, cara. Quer dizer, um autêntico comedor de merda, né? Desde criança. Essa época ele passou um tempo no sanatório, não passou um tempo no sanatório nessa época? Passou um ano inteiro, um ano e dois meses. Passou pouco. Passou pouco. É isso que dá, criança. Vocês não saem da escola. Você larga a escola no terceiro ano, você fica acreditando em crendices. Tá cuspindo sangue, tá com dorzinha no peito, tá com febrinha. Arranca os dentes que melhora. É isso que dá. Se tivesse ficado na escola, tinha estudado biologia. Então... ia no médico, ia tomar antibiótico, anti-inflamatório, paracetamol. Não tomou, ficou banguela. O russo começou assim também. Eu sou um ex-contínuo. E você é um filho da puta! Depois disso, o cara casou com a dona Elza, que era uma colega dele de redação. 6 meses depois, ele acordou e falou assim... Elza, tô cego! O cara teve uma sequela inacreditável da tuberculose e parou de enxergar, cara. É, olha aí o medo dele. Tomou remédio pra cacete e voltou a enxergar, mas ficou cegueta, sabe? Perdeu 30% da visão dos olhos. Caraca. Que bom que era da visão dos olhos, né, brother? Pois é, imagina se fosse da visão da visão. Aí depois disso, o cara teve uma úlcera no duodeno, não faço ideia do que seja isso. Eu também não, não estudei biologia o suficiente pra isso. Eu sou um ex-contínuo. E você é um filho da puta! O cara teve amante, a mulher descobriu, fez barraco, o cara voltou pra casa e depois ele cansou e largou a mulher pra viver com essa amante que teve a filha que nasceu com problemas. Ah, sim. Depois dessa, pra dar aquela caprichada, o filho dele, o Leocinho, era um dos principais ativistas terroristas, entenda como você quiser, que era procurado no Brasil pelo regime militar. Oh. Prancha, que era o codinome dele. Meu Deus. Capturado e ficou preso. E foi torturado anos, sabe, Fio? Coitado, meu Deus, olha aí. Ele não viu o filho sair da prisão. Ele morreu antes do filho sair da cadeia. Meu Deus, cara, que tragédia. A vida do cara, só a vida dele já é o suficiente pra dar um livro, sabe? Biografia de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues nasceu dia 1. Pronto, se você seguir dia a dia, a vida do cara já é uma depressão fodida. Não teve um negócio que se diga assim, não, mas aí Nelson Rodrigues vinha andando pela rua, pô, ficou um milionário. Ele fez um bolão na loteria esportiva com o irmão dele, com os caras do jornal. Ele morreu e 2 dias depois saiu o resultado e ele ganhou, cara. Tá vendo? Nada mais vai chocar vocês do que saber que ele era cunhado do Jesse Valadão. Meu Deus do céu. Espetáculo, né, cara? Muito duas bom. Pessoas de garbo e elegância ligadas pela família. Isso é lindo. Cara, isso é impressionante. Assim, o universo, ele move realmente suas peças, né, cara? Pra juntar as pessoas. É, impressionante, cara. Jesse Valadão era o cara, né? Vemos e convemos. Porra. Porra, ele era a epítome do cafajeste. Ele era o Palhares com músculo. Agora, porra. O Jesse Valadão hoje em dia é conhecido como o pai do urubu da Malhação, né? Triste fim, né? Que bosta de ver, coitado. Eu sei que tá todo mundo querendo falar dos filmes e aquela coisa toda, mas tem uma parada que é importante ser dita para nós não passarmos por imbecis. O Nelson Rodrigues, durante muito tempo, escreveu, e foi por onde ele começou a escrever esses contos, sobre um pseudônimo de Susana Flegg. Oh, e esses contos que foram publicados e que eram um sucesso do cacete, hoje em dia estão no livro Meu Destino é Pecar. Olha. Durante anos e anos, ninguém sabia que o nosso amigo era a Susana Flegg. Isso porque o dono do jornal, o Fred Chateaubriand, vocês conhecem algum Chateaubriand? Porra! O maluco. O jornal dele era uma merda, não tinha anunciante, não tinha porra nenhuma. Ele queria comprar um folhetim, sabe? Essas historinhas mensais ou semanais, acho que eram semanais, pra dar um gajo no jornal. E aí o Nelson falou, deixa que eu escrevo. E aí, como ele era um cara meio, sabe, queimado pelas peças que ele já havia escrito, ele usou Susana Flegg. Excelente. E o jornal bombou. Bombou, foi um absurdo, cara. Excelente. Depois disso, ele escreveu A Vida Como Ela É. Depois ele escreveu também pro jornal Engraçadinha, depois dos 30. E isso tudo, assim, era um absurdo. Agora, as peças já era bem diferente. As peças, o público se dividia. Parte achava que o cara era um gênio inacreditável, batia palma, rasgava, sabe, ficava maluco. E a outra metade era um bando de imbecis, sabe? Não, cara, outra metade não, não gostava. Não é assim. Ele era polêmico, né? Ele, o Nelson foi um autor polêmico. Então, tinha boa parte que não gostava. Ninguém até gosta de fazer uma associação a ele, ao Tennessee Williams. As pessoas chamam o Nelson Rodrigues do Tennessee Williams brasileiro, que também foi um cara que foi um dramaturgo, escreveu várias peças nos Estados Unidos, que também foram polêmicas, que mexiam com histórias sobre adultério, homossexualismo, entendeu? E coisas desse gênero que foram suavizadas depois também. Mesmo caso do Nelson Rodrigues, as peças do Tennessee Williams foram levadas para o cinema, interpretadas inclusive por Marlon Brando, James Dean, essa galera toda. Então, Paul Newman foi suavizado. Tem um filme que o Paul Newman tem uma atração homossexual por um amigo. Obviamente que Hollywood nunca ia deixar isso acontecer nos anos 50, ainda por cima com o Paul Newman. Então o neguinho suavizava. Uhum. Porque as pessoas vão se lembrar de vários clássicos do Tennessee Williams, como Streetcar Named Desire, Um Bonde Chamado Desejo, do Marlon Brando. Tem A Noite da Iguana, com o Marlon Brando também. Tem A Gata em Teto de Zinco Quente, com o Paul Newman. Filmes famosíssimos nos anos 50. Aí você fala, mas esses filmes não eram tão polêmicos. Não, não eram, porque eram suavizados no cinema de Hollywood. Uhum. A verdade é a seguinte, por mais suavizado que tenha sido, eu duvido que esse autor tenha tido a capacidade de escrever tamanho escrotidão e perversão que Nelson Rodrigues escreveu. Isso que o Fred tá falando tem muita propriedade, pois é o que os intelectuais hoje em dia discutem aqui no Brasil. Se a obra do Nelson, inclusive, não é mais importante e mais agressiva, né? E mais, inclusive, contestadora que a obra do Tennessee Williams, entendeu? Mas a intelectualidade nos anos 60, 50, não. Preferiu falar mal a beça do Nelson e botar o Tennessee Williams lá em cima. E hoje em dia os intelectuais brasileiros, né? Como tudo na vida, pois o cara morre, a coisa toda, né? Eu sou um ex-contínuo e você é um filho da puta! Fatos que aconteceram do cotidiano que ele se inspirava muito, né, assim, absurdamente, você percebe isso, que deram inspirações pra livros dele, pra peças ou pra coisas que seja. Então teve uma coisa engraçada, um fato que ele morava na rua Agostinho Menezes e tinha um cara que era chutado pela esposa, que nem cachorro, todo dia. A esposa chegava, tarará, babacão, marido babacão. Né? Jovem Nerd. Coitado, eu não falei isso. É, pô. Então, apesar disso, ele ainda fica bajulando a mulher, né? Aí um dia, o cara cansou dessa palhaçada e largou o cinto na mulher. Olha só. Mas largou feio, rapaz. A rua inteira veio olhar e tal. E aí a vizinhança veio, né? E as mulheres da vizinhança gritavam, bate mais! Bate mais! O cara bateu na mulher até cansar, parou. E aí, cara, aconteceu o mais inesperado. A mulher se atirou aos pés do cara, encheu ele de beijo e tal. E aí, desde então, ela passou a desfilar com ele na rua. O ex-banana, né, cara? De braço dado, nariz empinado, toda orgulhosa. Talvez daí que ele tenha cunhado a frase, toda mulher gosta de apanhar. Exatamente. E depois anexaram, só as neuróticas reagem. Exatamente. Essa era a história de onde nasceu a famosa frase. Essa história das neuróticas é muito boa, cara. Tem aqui no livro de obsessão. O cara foi no programa da Hebe, olha essa. Olha, foi no programa da Hebe TV ou rádio, alguma coisa assim. Ah, no programa da Hebe, acho que era TV. É. Perguntado se a mulher gosta de carinho, respondi. Pelo contrário, a mulher gosta de apanhar. Um divertido horror perguntou o Guilherme Camargo. Todas? E eu? Nem todas. Só as normais. Só as normais. As neuróticas que acham. Ai, meu Deus do céu. A parada foi um sucesso. Estúdio, auditório, de casa, os telespectadores, todo mundo riu. Ainda hoje encontro senhoras e mocinhas que dizem deliciadas. Você tem razão. Claro que não houve unanimidade. Recebi cartas de ouvintes indignadas. Eram as neuróticas. As normais acharam uma graça infinita. Eu sou um ex-contínuo. E você é um filho da puta. Hoje em dia você é cerceado pela lei. A lei não te permite. A delegacia de mulheres. Tá doido. Vai em cana legal, cara. Tá doido. Naquela parte fala podia... porque ele sabe. Naquela época você podia sentar-lhe a porrada em sua senhora em praça pública. Se a opinião pública fosse que era de merecimento da senhora, tudo bem. Tudo que pagava até cerveja você no bar, porra. Não, então. É, você virava um homão, cara. Tem aqui uma frase: herói. A sua honra, a sua moral, a sua virtude, sei lá, é o conjunto de palavrões aos quais são atribuídos o seu nome no boteco da esquina. Ou seja, se você fosse um cara correto, beleza, meu amor, vem cá, como todos nós somos, naquela época seríamos uns bananas. Ou não. Não tem uma música do Bezerra da Silva, do samba? Na subida do morro me contaram que você bateu na minha nega, isso não é direito bater numa mulher que não é sua. Detalhe para isso. Azaghal, no final desse bloco, vamos botar o alarme de sarcasmo para as mulheres? Ah, tem que ser, né, cara? Atenção, mulheres, alarme de sarcasmo. Sarcasmo. Olha só. Tá esclarecido agora? Ou vai escrever em e-mail pois também? É, pelo amor de Deus. As neuróticas vão escrever agora. Nelson Rodrigues escreveu uma tonelada de coisas. Romances, contos, crônicas, tem as frases, tem as peças, etc. Não dá pra falar de tudo, então nós vamos falar do que nós gostamos mais. Por que não, né? Ótima declaração, excelente. Vocês querem começar por qual filme, peça, conto do Nelson Rodrigues? Fala de Engraçadinha logo. Vamos falar de Engraçadinha, olha seus aí. Amores e seus pecados. Os peitinhos de Engraçadinha. Acho tão engraçado isso, cara. Existem várias versões de Engraçadinha, certo? Isso. Pro cinema tem duas. Certo. Tem Engraçadinha Depois dos 30, de 1966, e tem isso. A nossa Engraçadinha de 1981 com a Lucélia Santos, Mário Abate. É, é. Mas tem a minissérie também. Sim, além dessa versão, nós temos a minissérie com Cláudia Raia, Mila Christie. E a Alessandra Negrini, pelo amor de Deus. Eu fui ver uma peça da Engraçadinha lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Eram duas peças. Era uma peça da Engraçadinha jovem, Seus Amores e Seus Pecados, e uma outra peça da Engraçadinha Depois dos 30. Yeah. Uma peça era apresentada na sexta, outra no sábado, e no domingo eles faziam um estirão e botavam as duas a preço de banana, sabe? Aí eu, claro, eu fui no domingo. 6 horas dentro do teatro, tava ficando maluco já. Deus. Mas olha só, a primeira peça foi uma das melhores peças que eu já vi na minha vida. Por quê? A história da Engraçadinha é de uma família maluca foda, uh-huh, tipo a do Jovem Nerd. Maluco. Tem a Engraçadinha, tem a prima lésbica dela, Letícia. Letícia! Calada Letícia! E tem todos esses problemas. A peça era muito boa porque o cenário ele era modular e ele se movimentava, os atores movimentavam o cenário pra criar outros ambientes. Então, eles giravam uma peça, encaixavam na outra, virava a rua. Desmontava tudo, girava, era tudo com rodinhas e tal, virava a sala, virava... Era muito foda essa movimentação. Isso aí. E além disso, tinha uma parada que era absurda, que tinham duas atrizes representando a Engraçadinha, uhum, e duas atrizes representando a Letícia, sendo que uma fazia a pessoa física e a outra a consciência do personagem. Olha aí, muito bom. Só que elas invertiam os papéis sem avisar. Oh. Então, às vezes, essa atriz era a consciência, às vezes ela era a pessoa, cara. Era muito foda a peça, cara. Eu sou um ex-contínuo e você é um filho da puta! Vamos nos concentrar mais na série da Globo, que teve Alessandra Negrini sendo apresentada, que foi espetacular. Foi a estreia dela na televisão, né? Veio com tudo. E Cláudia Raia também, antes ficava com esse papel também de mãezinha, né? Cláudia Raia já foi uma potranca daquelas boas, né? Além da Cláudia Raia, e da Alessandra Negrini, tem a Buba, né? Que eu nunca sei o nome daquela mulher. A Buba. Maria Luísa Mendonça. Isso aí. Maria Luísa Mendonça. Ela é mal perdida. Olha, ela na televisão ela é meio esquisita. Ela, pessoalmente, você sabe que ela é mó gostosa, cara. Olha aí, cara. Essa Engraçadinha, ela tá sinistra, cara. Dá medo dela. Pô, muito bom. Ela tá. Ela faz a prima que é apaixonada pela Engraçadinha. Exato. A Engraçadinha era da Fusarca. Tinha também a Mila Christie, que é a filha da Engraçadona, né? Quando a Engraçadinha vira Cláudia Raia. Uhum. Que ficou toda musculosa também, mandou a malhar e tá com um corpo de marombeira, mas gostosa também. O Maravadi, quanto mais velho, ele tá ficando cada vez, ele tá ficando mais maluco, cara. Daqui a 5 anos ele vai tá louco, cara. Vai. É que a gente vai ficando mais velho, cara. Obrigado a tomar Viagra nessas porras, a gente vai ficando louco, que cara. Você vai ficando mais velho, o tempo de vida que te resta é muito pouco, então tu já entrou no Me Processa, sacou, né? Vou falar o que eu tô pensando, Me Processa, até lá já morri, vamos caralho. Com a frase do Nelson Rodrigues famosa, tarado é toda pessoa normal pega em flagrante, né? É verdade. Eu sou um ex-contínuo e você é um filho da puta! No seriado Engraçadinha, um dos melhores personagens é o personagem do Paulo Betti. Muito bom, cara. Paulo Betti é um monstro, fica, né? Fica os peitinhos da Engraçadinha. Peitinhos da Engraçadinha. E é demais, cara. Ele, a Engraçadinha fica velha, ele dá geladeira pra Engraçadinha. E que acho, puta, é muito bom, cara. Ele era o cara que sempre queria pegar a Engraçadinha, né? Mas exato, era aquela coisa platônica, era totalmente fora da ossada dele. Não tinha nenhuma chance. Mas aí tem aquele drama todo quando ela era jovem, que ela queria pegar o primo também, não era isso? Não, não é isso, cara. Não, Nelson Rodrigues não é assim tão simples. É. Ela quer pegar o primo. Isso. Ela tem uma atração pelo primo e tal. Eles querem dar uma catacada. Que é aí, o gordo da novela das oito. E aí, o pai fica sabendo disso e fica enfurecido. É. E aí, depois, pra fechar, descobre-se que ele não é primo de ninguém. Que ele é irmão dela. Olha, puta! E agora? E o cara pega uma navalhona e corta o p*** fora. Exatamente. Não, saco fora. Ah, meu amigo, whatever. A ordem do fator não influencia no final, cara. Ele corta alguma coisa lá embaixo, né? Isso dá um trauma foda na Engraçadinha e ela fica completamente recatada. Vira uma senhora. Vira uma senhorinha já, entendeu? Casa com cara boring. Exato. E sua nas mãos. E ela vai ter um... Não sua nas mãos, não? E ela vai ter uma filha que é tão cachorra quanto ela foi quando era jovem. A do Gene, né, querido? Que dá pro 06, né? Dá pro 06, rapaz. Olha, veja você. Aspirante neto com a filha da Engraçadinha, né? Olha só, cara, que vacilo. Mas pensando nisso tudo, né, cara? Hoje em dia é tão chato, né? Isso aí ainda passava na madruga, né? Que era, tipo, sei lá, umas 11 horas da noite. Era depois do jornal, né? Era depois do jornal? Agora, o que eu fico estarrecido, meu irmão, era que passava A Vida Como Ela É no Fantástico. Exatamente o que eu ia falar! Você consegue imaginar a pudica Gabriela Duarte com os peitinhos pra fora? 9 horas da noite? Olha meu peitinho, olha. Nobre, cara. Falando assim, olha meu peitinho, olha. É bonitinho, quer pegar? Quer pegar? E eu louco no sofá da sala, me debatendo de um lado pro outro. Imagina aquela menina esperando pra ver o clipe do Guns N' Roses. Exato. O pai querendo saber as notícias da semana. Uhum. A mãe querendo ver aquela matéria sobre o Mico Leão Dourado. E de repente, sobe aquela música. Nelson Rodrigues. Mas você sabe que isso, essa putaria é coisa do José Wilker, cara. Que isso é coisa dele, meu irmão. Pelo menos uma coisa boa, porque ele é chato pra caralho como crítico de cinema. Ou o cara é crítico ou é inteligente, já dizia Nelson Rodrigues. A Vida Como Ela É. É, cara, como ela é mesmo, na verdade. O Brasil é o país da novela, né? Ninguém discorda disso. Mas Nelson Rodrigues, ele... Ah, por falar nisso, você sabia, Jovem Nerd, que Nelson Rodrigues foi o cara que escreveu a primeira novela brasileira? Ah, é verdade, você escreveu aí na parte. Toma aí, cara. Parabéns. Só que a novela não vingou. Não vingou. Imagina, né, cara? Calcule. Será? O Nelson Rodrigues, ele é a pimenta, chili e tudo mais que você pode colocar pra ferver uma história. Por isso que eu acho que torna a coisa mais interessante no texto dele, é que ele faz essas tragédias domésticas como ninguém, né, cara? Só Shakespeare que sabe fazer essas tragédias românticas. Eu sou um ex-contínuo e você é um filho da puta! Uma loucura, eu tinha a lembrança de que eles escolheram as histórias mais light, mas o senhor K tá falando aí que tinha peitinhos e tudo? Como tinha? Opa! Tinha. Vai ter Proença, tinha seios espetaculares. Eu acho que os peitos mais bonitos que eu já vi na minha vida foram da Maitê Proença. Olha, eu tô romântico. Ela põe os seios de fora no Fantástico, cara. É fantástico, né, bicho? É fantástico, diz o nome, cara. É fantástico, é fantástico. Malu Mader, mas Malu Mader não botou os peitinhos pra fora. E ela parece com uma roupa transparente. A bucha. Tem uma hora que ela tá saindo da banheira, o Antônio Calone é o marido dela. Ele sua nas mãos, é isso aí. Traía porque o marido suava nas mãos. Exatamente. Ou é o que ele era asmático? Acho que ele era asmático. Porque você sabe, Dave, que o asmático é o único que não trai. Por quê? Sei lá por quê, pergunta pro Nelson Rodrigues, porra. Ele que falou, ele que é o cara. Só repito. E permanecendo na traição, você sabe que as únicas que não traem são as mortas, né? As mortas não traem. Ah, é verdade. Exatamente. O marido não pode ser o último a saber. O marido não pode saber nunca. A que eu mais gosto é aquela, cara. Se a vida lhe der as costas, passe a mão na bunda dela. Essa é que eu mais gosto. Passar a mão na bunda dela é comigo mesmo, cara. Uma que eu gostei é: o brasileiro é um feriado. Essa é demais, cara. Sensacional. A Vida como Mulher era uma coleção de contos dele, certo? E eles filmaram e botaram no Fantástico. Isso, exatamente. Não, cara, ele escreveu pra algum jornal que eu não me lembro agora, uma série de crônicas que era A Vida como Ela É, que era justamente tratando esses textos cotidianos e verdadeiros da vida oculta da família brasileira. É, porque a novela é A Vida como Ela Não É, né? E o Nelson Rodrigues é o contrário, o oposto disso, né? O que eu acho bacana Nelson Rodrigues é o seguinte, eu já li uns dois ou três livros deles, não vou me lembrar agora os nomes, tá? Eu tô ficando velho, tá realmente ficando complicado, vou começar a tomar cabeça de peixe, tá foda. Em geral, todo cabeça de peixe é pra memória. Uhum. É, explica bem que podem achar que cabeça de peixe é outra coisa, entendeu? Por causa não. Cabeça de peixe não, espada, não. Né? Não. Todo conto dele é no subúrbio, tá? Porque pra ele, o subúrbio, a Zona Norte, é o último bastião de decência e moral. Zona Norte do Rio de Janeiro. É, naturalmente, né? Não seria de Londres, porra. Não, isso é uma loucura, era bem a loucura do senhor K. Olha só, presta atenção. O cara viveu a vida inteira no subúrbio. E o subúrbio, pra você hoje é Tijuca, é um subúrbio, mas não era antigamente. Que não era antigamente. Mas pra ele, Zona Norte era subúrbio e acabou. Não era, cara. Essas porras que era, entre aspas, o novo Rio de Janeiro, é que era Sodoma e Gomorra. Verdade. A Zona Norte é que era a coisa isso, séria. Você vê isso no Buriti Ordinária. Para os Croeber lá, aqui tudo é uma sacanagem, porra. Aqui é foda pra caralho, pitanguida, xoxota, aquela história toda. Tudo aquilo é na Zona Sul. E o Zé viu que não mora no subúrbio, com a Vera Ficha, subúrbio, coisa direitinho, tem que fazer aquela coisa certinha, isso aí. Zona Sul pra ele já era o inferno total. Ninguém é de ninguém. É. Passou de Santa Bárbara, a galera tem que começar a andar com a bunda encostada na parede, porque ninguém é de ninguém. Então, toda a mítica do Nelson Rodrigues, pelo menos o que eu pude ler dele, o que eu vi dele, gira em torno de subúrbio, adultério e incesto. Porque sempre tem um pai que tem uma filha temporã e o pai quer pegar a filha. Os três livros que eu li dele eram assim. Ai, que horror. Eram situações diferentes, eram histórias diferentes, locais diferentes, mas se você pegasse e lesse assim, abre a página 10, abre a página 30, abre a página 100, a 150, era a mesma história, entendeu? O pai querendo pegar a filha. Que é muito marido traído também, né? Bastante muito, marido muito. Traído. Não. Mas era o cafajeste. Então, esses maridos traídos, eu lembro bem de um que o cara era todo bonitão e tal, e a mulher traía ele só com cara feio, só com nego feio pra cacete. O cara não se conformava. Quando a mulher... Acontece alguma coisa lá que o cara é atropelado, fica todo deforme. Não, que era o Marcos Palmeira, né? E aí a mulher vai fica dizer apaixonada que eu não sou bonito. Por ele depois que ele ficou feio, deformado do atropelamento. Coisas de Nelson Rodrigues. Essas coisas que eu falei do pai, da filha, não sei o quê, tem uma frase dele que é isso. Na mulher, certas idades constituem, digamos assim, um afrodisíaco eficacíssimo. Aliás, eficacíssimo é bonito pra caralho. Por exemplo, 14 anos. Ah, que isso? Tá aqui, cara. Isso não foi eu que falei, não. É ele que falou. É verdade. 14 ele anos? Ele falou. Meu Deus, isso aí é verdade. Olha a polícia. Nelson Rodrigues. Não, isso cara, não pode. Cara, tá aqui Nelson Rodrigues, Flor de Obsessão, Companhia das Letras. O David que me deu. Meu Deus. Não corte isso achando que não posso botar isso no programa. Se alguém quiser processar alguém, processa o Nelson Rodrigues lá no céu ou no inferno, entendeu? Pelo amor de Deus. Ah, mas é o personagem que diz isso, né? Não, não, é frase do Nelson Rodrigues. Ai, meu Deus, Nelson, que horror. Nelson Rodrigues. É, cara. Ó, 83. 14 anos é uma criança, uma criança. Quem inventou aqui? 15 anos a mulher tava casada, cara. Eu sei, cara, mas é. Pô. Antigamente, quando você tinha que levar os bodes pro campo... E antigamente, quando os bodes pro campo... Nelson Rodrigues morreu em 1980. Eu sei, 1980 eu tava vendo o Rei Bem. É, pois é. Ovo maltino. Criado a leite com pera, porra. Não é assim, não. Ele é de outra época. Eu sou um ex-contínuo. E você é um filho da puta. Bonitinha, mas ordinária. Olha só. Esse é o clássico da Lucélia Santos. É um espetáculo, né, cara? O Nossa do Jovem Nerd mostra que nunca viu esse filme na não vida. É, não, peraí, não é esse que ela fica num totem pelada? Cadelão, cadelão que não, é bom. É um totem, é um toste, e não são índios, tá? Né? Só pra você ter uma ideia do tom do filme. Pegões parrudo, que isso? Com nervo da que isso? Agora é, se o programa desse vazar um dia, acabou o Maravilha. Olha só, porra. Esse filme tem frases antológicas como o mineiro só é solidário no câncer. Pra tu ver, né, cara? Que loucura é essa? É daí que vem essa frase, né? Outra frase desse filme, é outra frase que é uma situação, é a mamãe está andando pra trás, cara. Quem não lembra disso? Não. A primeira coisa que tem, bicho. Pra trás, porra, mamãe. A mulher sai mais virgem do que entrou. É o pichinho da Xuxa. Pro Web. Abre a porta de vidro e solta isso. Aquela pérola. Ah, hoje ninguém é de ninguém, porra. Tinha dois núcleos dessa história que se encontravam. Tinha o núcleo da Vera Fischer, que tinha as irmãs, e a Vera Fischer se prostituía para as irmãs poderem casar virgens e tudo isso e tal. Essa é a história. Tá vendo? Eu acho que o Nelson Rodrigues ele tem uma folha, assim, escrito roteiros, entendeu? É roteiro 1, roteiro 2, roteiro 3, roteiro 4, roteiro 5. Aí, personagens, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, com aquilo, ele pegava, jogava e fazia uma salada de frutas. Exato. E fazia um filme. Exato. Fazia uma peça. Todas têm uma putaria de furo. Claro. E a Lucélia Santos era a moça de família, mas que, na verdade, era uma tremenda vagabunda. Uhum. Então, ela conta pra todo mundo que ela foi currada e, na verdade, ela não foi. Ela deu mesmo. Ah, ela pagou pra ser currada, entendeu? Então, é a história, como sempre, mostra toda aquela podridão da sociedade brasileira. O nome do personagem do Carlos Kroeber era Dr. Werneck, cara. Werneck, exatamente. Tinha que ser, né? Dr. Werneck. Era Dr. Werneck, entendeu? Inclusive, tem uma cena do Dr. Werneck que até hoje, só de lembrar, eu sinto asco. Ele nu, sendo lavado com uma mangueira daquelas de isso. Boca lá. José viu que é lavando o José Lio Goy aí, o... Doutor Werneck. Enquanto ele era lavado, ele oferecia uma propina, um suborno, numa facilidade qualquer ao José Wilker. E o José pra Wilker ele casar com a Lucélia Santos. Isso mesmo, porque é pra mulher não ficar manchada. Exatamente. Nossa, que beleza. Agora detalhe, sendo que esse filme ele chamava Buriti Mais Ordinária ou Otto Lara Rezende, lembra disso? Que o nome que era. E até agora eu entendi qual era a porra dessa. Por que era Buriti Mais Ordinária ou Otto Lara Rezende, cara? Porque o Nelson Rodrigues era um tremendo filho da p***. E ele gostava de sacanear os amigos dele. Ele era amigo do Otto Lara Rezende e resolveu botar o nome do cara no título. Que isso? Cintura fina, coxas grossas. Ai, como eu gosto disso. 70. Sete gatinhos. Little Seven Cats. Alguém lembra daquela musiquinha da entrada? Não, essa musiquinha... Assustadora aquela música. A melhor musiquinha desse filme é a Cavalgada de Roberto Carlos, cara. Aliás, eu ouvi essa semana no carro. Como é que é? É, estrelas mudam de lugar. Chegam mais perto só pra ver. E ainda brilham de manhã. Depois do nosso anoitecer. Isso, cara. É Antônio Fagundes, um tremendo cafajeste. A cena, ele vai... Bibelô. Olha que personagem. O personagem chama Bibelô. Só usa branco. Acho que eu me esqueço. Uma coisa que eu tô pra te perguntar desde ontem. Por que que o pessoal te chama de Bibelô? Eu acho um apelido tão assim. É, me chama de Bibelô pelo seguinte. Tem uns caras aí que acham que eu dou sorte com mulher. Gosto do teu cinismo. Bela. Que é? Qual é a outra ideia? Olha a hora. É cedo. Diz. Primeiro responde. Você é corajosa? Nessa cena, a mulher vai tirar a calça dele e ele vai mexendo as pernas e andando de ladinho, sabe, pra não aparecer nada. Muito bom, cara. Paga um cofralho gigante. Aí a senhora que estava com ele, porque, por favor, viemos e convenhamos, aquela atriz já era uma senhora, né? Ana Maria Magalhães? Eu acho que é, não sei o nome. Ana Maria, fazia Aurora. É Aurora. Ana Maria Magalhães, ela mesmo. E ela fala no táxi pra ele assim: você é daqueles homens bem cafajeste, né? Mas eu gosto de homem cafajeste. Muito bom, cara. Ele dá um tapa na coxa dela e fala: ah, essas carnes, isso aqui ainda vai me dar muito dinheiro. Eu gosto porque ela é puta, né? Quer dizer, ela finge que ama, depois ela fala que é que ela pede um dinheiro pra ele. Ele fala que não vai dar. E ela fala também, mas eu vou assim mesmo, eu gostei de você. Aí quando eles param de táxi assim, eles soltam no táxi, paga o táxi, sai andando, cara. Ai, meu Deus. É a mulher que paga o táxi, cara. A mulher vai ser comida, ela paga o táxi. É muito e ela bom, faz cara. Uma cara de coitada, né? Ela, mas quanto é, moço? 38 cruzeiros. E aí, o motorista de táxi, cara, aquele barbudo. É, a encostada direita aí, amizade. Paga o táxi. Eu? Vem cá. Tô duro. Faz C93. Quanto? 93 malandros, garota. 93? É isso aí. Fora a minha bocha. É muito bom aquilo, cara. Mas conta a história do filme, o que que acontece? O filme é o seguinte... Silene. Não, calma. Filha do seu Noronha, Lima Duarte, no melhor papel da vida dele. Só teve dois figurinos, o filme inteiro. Um conjunto de jogging e uma roupa social. Social suada. Azaghal, qual é a profissão dele? Ele é contínuo. Olha. Sou contínuo, mas não sou um filho da puta. Filho da puta. Quando eu fui matricular Silene no colégio, eu disse que era funcionário da Câmara. Mas eu sou é contínuo. Vamos, fala aí. Me chama de contínuo. Me chama de contínuo. Por quê? Porque eu quero. Me chama de contínuo. Contínuo. Contínuo. Eu sou contínuo e você é um filho da puta. Seu filho da puta. Você sabe, Jovenete, que eu e o senhor K na faculdade de industrial, a gente não tinha muito o que fazer nas aulas. Então, nós decoramos os diálogos de Sete Gatinhos. Você ai, sabe meu Deus. Disso, né? Inclusive, alguns... Esse filme até... melhorou, porque a gente tirou as crases, usava duas vezes o A. A história é a seguinte: o seu Noronha. Lima Duarte, né? Lima Duarte, seu Noronha. Pai de sete filhas. Sete filhas, você tá maluco, coitado. Não, tem sete filhas. Eram quatro filhas. Eles tinham essas filhas? E todas se prostituíam, como sempre. Ele não sabia, porque ele não sabia. Não, ele sabia sim, como não sabia? Pra proporcionar o enxoval do casamento da Silene, que era a única virgem. Olha só. Silene. Não fale de Silene. Larga a boca, eu falo de Silene. Você não conhece Silene. Gostava dos doutores tarados que visitavam a casa do seu Noronha. Que era o padeiro, que era o... Que era o doutor Portela e o doutor Bordalo. Lembra? É. Doutor Bordalo era o Cláudio Ricastro e o doutor Portela era o Arim Fontoura. Qual era o nome daquele do judeu, o seu Saul? Ah, o Sadi Cabral. Mas e aí, quer dizer, a Silene era a filha mais nova, por acaso, ou não? Era a caçula? Era a filha mais nova, caçula, exatamente. Caçula virgem e as filhas se prostituíam para fazer o seu enxoval de casamento. Isso, que ela ia casar virgem, ia ser a única da família que... Eles botam todas as esperanças numa coitada só. Entendi. Só que a Silene é mandada de volta pra casa porque ela pirou no colégio e matou a cria de uma gata. Sete gatinhos. Olha aí, rapaz. Mas nada disso importa. O que importa é a primeira cena, o primeiro diálogo do seu Noronha com a imortal gorda. Olha aí, só pra explicar pros ouvintes. Deste filme que nasceu a gorda. O apelido do amigo de Sr. K, que ainda é um mistério aqui, agora... A cena é a seguinte, Seu Noronha chega tá em casa... Sentado no vaso. Não, ele no cansado, vaso. Suado, sentado no vaso, dando uma lendo cagada. Jornal, a câmera abre e eis que surge... tem vários pênis com asas desenhados no ladrilho. Que é isso? É o famoso passaralho. A cara de incredulidade dele é excelente. Porque ele vai olhando, sabe, primeiro sem entender. O cara realmente é um grande ator, sejamos francos. Ele olha demais, assim, cara. E fala: hã? Quê? Mas o quê? Ele sai do banheiro com um jornal debaixo do braço. Acredita com a calça pra baixo, né? É a cara de louco, ele acabou de ficar. Suado, tudo, a camisa amarela, puta merda. Aí tudo a maluco. Câmera fecha na cara dele, assim, aquele plano bem fechado. Eu quero saber. Não, ele primeiro chama. É, ele chama todas, é. Não, ele fala assim, corta! O R vibra que parece um... um diapasão, né? Corta! Ele tem uns trejeitos, assim, com a mão, ele levanta o dedão e abaixa o dedo, o indicador, sacou? Levanta o punho assim. Eu quero saber, dentre todas vocês, quem foi que desenhou querelinhos voadores na parede do banheiro? Quem foi? Eu quero saber quem foi que desenhou querelinhos voadores na parede do banheiro? E a gorda? Ah, eu não sei de nada disso, não. Foi você, não foi, gorda? Fale! Não, não sei de nada disso, não, Noronha. Quem é que foi antes do banheiro? Quem é que veio antes do banheiro? Ora, homem de Deus! Foi você mesmo! Ah, engraçadinha. Aí ele enche a mão na cara da gorda. Gorda é a esposa dele. É. Isso. É até uma Heston, que sempre faz papel de dona de bordel nas novelas da Globo. Isso. Aí ele putaço fala assim, cara. Chego em casa... com minha boa cólica, com o banheiro, e lá encontro a parede toda rabiscada com querelinhos. Muito bom. Dá pra ficar sério e levar a sério uma cena dessa? Eu caí as gargalhadas, cara. Ai, cara. Aí ela fala, onde? Aí ele, no banheiro, na minha casa! É muito bom, cara. Continua aquela discussão. A Regina Casé tá de calcinha e sutiã na sala. Isso são minhas filhas. E aí, cara, ele se arrepende, chama as meninas e fala assim: minhas filhas, por favor, venham cá. Arlete, venha cá, Arlete. Ah, papai, vai merda! Não, venha cá. Aurora, venha cá. Gorda. Minhas filhas, veja bem, eu acho que quem bate no rosto de uma mulher ofende a Deus. A Deus, tá bom todo. Eu peço, gorda, você me perdoa? Bate depois, pede desculpa. Aí ele levanta os braços assim, naquele tom, sabe, de caguei. Levanta os braços assim e fala, vocês estão vendo? É isso. Não se pode agradar a uma mulher. Eu não tenho as mãos. Ai, caralho, cara, ele é muito escroto. E o que eu acho bacana é o seguinte, é que tem a geladeira no meio da sala. E em cima da geladeira tem um pinguim. Ó, claro. É, exatamente. A geladeira é o móvel, cara. E a história do homem que chora por um olho só, cara. Ontem eu estive com o meu conselheiro espiritual, ou qualquer outra merda nesse sentido, doutor fulano de tal. E ele me mostrou, naquele espelho, aquela imagem que ia e vinha, a imagem de um homem que quer acabar com a nossa família. Ele quer tomar as nossas virgens. E este homem chorava por um olho só. Aí ele tira uma adaga de prata, eu vou cravar esta adaga no peito do desgraçado. Cara, é de uma escrotidão. É um troço tão mambembe que é bom. E aí, cara, tem as outras cenas fantásticas, né, que a Biscate lá, uma das filhas Biscate vai fazer um programa com um deputado. Que é o Maurício Duvalho, o congressman, né? É, que desbaratinado é o delegado do Rock Santeiro, que se fingia de lobisomem. Ah, e fez muito trapalhões esse cara é fantástico. Vilão profissional dos trapalhões. E aí tá ele, a Regina Casé correndo de calcinha em volta da piscina, ele correndo atrás, ele falando, Vou te comer, pô! Pode comer! E ela no fundo, não vou comer não, seu babacão! Vai tomar no cu! Não vou comer ninguém não! Comer! Eu vou te comer! Eu vou te mostrar que eu vou te comer! Vamos ver! Vou te comer! Agora! Vem cá! babaca! Babaca é você? Não vai me comer não, seu babacão! Seu babacão, mas sou bom de cama! Por isso eu vou te comer, gostoso! Moçal! Moçal é você! Deputado! Sou deputado, filho, daí? Seu nojento, comigo não! Tenho imunidade! Caguei das suas imunidades, não vai me comer! Aí ele consegue se eu tenho nojo de homem! Eu tenho nojo! Aí ela pula na piscina. E cara, essa é a cena de maior angústia do filme. Porque ele pula atrás e ele passa a um dedo da quina da piscina, Meu Deus. E ia explodir a cabeça do cara. Caraca, que horror. A piscina era meio em L, não era? É, isso, cara, mas cara, é uma tensão inacreditável essa cena, cara. E é real, né? Porque é um cara. Aí, é real, ele termina a cena com a calcinha dela na cabeça, gritando. Ele entra na piscina e ela tenta sair. No que ela sai, ele segura a calcinha e, pra fugir, ela sai, tira a calcinha, né? E ele começa a comer a calcinha. Que pariu, cara. Acaba ele com a calcinha na cabeça, tá ligado? O melhor é o seguinte, a Regina Casé sai da piscina e parece que ela continua de calcinha, só que ela tá pelada. Eu sou um ex-contínuo e você é um filho da puta! Agora vou te falar uma coisa, esse filme foi dirigido pelo grande Neville de Almeida, né? Que foi o cara que fez o Rio Babilônia e também a versão que eu tava te falando pra vocês do Matou a Família, Voou ao Cinema, com a Cláudia Raia, com o Cavalo, com a Xane Frota. Quer dizer, o Neville de Almeida gostava de uma sacanagem, né, cara? Mas eu quero fazer um pedido aqui a vocês. Vocês que são pessoas influentes nesse meio artístico, tá? Vocês que são pessoas que têm contatos, que são bem relacionadas, eu quero fazer um pedido a vocês, por favor, a quem estiver ouvindo o Nerdcast, por favor, vamos agilizar o box Neville de Almeida. É. O cinema nacional precisa do box Neville de Almeida. Me sai a coleção completa de Arnaldo Jabor. Por que não sai Neville de Almeida? Rio Babilônia. Uou. Aliás, eu tenho essa música. Eu tenho essa música, esse clássico. Uhul. O Nelson Piquet comendo aquela senhora na piscina. Nelson Piquet. Denis Dumont, acho que é Denis Dumont. Eu sou um ex-contínuo. E você é um filho da puta! E aí, como é que termina a história? A virgem não era virgem? Chama um médico, vai na casa, e aí ele vê que a Silene não é mais virgem. Virgem. Oh. E aí as filhas ficam revoltadíssimas. Ah, agora quero a minha parte de volta também. É. Não vai ter mais... causa. E ela matou os tais gatinhos porque ela estava grávida, sacou? Hã? Pegou? Não. Ela matou a ninhada porque ela estava grávida e ela não queria ter um filho, matou os gatinhos. Que pariu, né, cara? Vai fazer essa conexão, né? No final, as filhas com a mulher matam o Noronha e resolve transformar uma casa num grande puteiro. As filhas matam o pai? Não, isso é antes. Matam porque o Noronha chora de um olho só. É. Mas isso é antes, gente. O Noronha, tomado pela loucura, fala... Como assim? Silene não é mais virgem? Não é mais virgem? Aí tá o médico lá, que foi lá fazer o toque, viu que ela não era mais virgem. Aí ele fala, não é mais virgem? Então já sei. Vou fazer o seguinte, eu vou transformar isso aqui num bordel. Um bordel com minhas filhas. E a gorda! Que aí ele acontece, né? O cara, mas que é isso, Noronha? Noronha, homem, compostura. Você está maluco, são suas filhas. Ah, você pode pegar esse seu papelzinho de médico santinho pras outras. Mas eu sei como você olha pra minha filha. Eu sei, você pensa que eu não vejo? Mas eu sei, você olha Silene. Com 14 anos, mas já é uma menina, quase não tem quadris, quase não tem seios, mas você olha. Aí o cara fica meio maluco, né? Aí fica, mas Silene tem a idade da minha filha. Ah, então, tá vendo? Pois é, então vai lá, pegue Silene, pegue ela. Aí ele vai, né? Ele vai mesmo, cara, isso é legal. Ele vai lá e chapulepa a Silene. Quando ele vai começar a chapulepar, ele não consegue. Ele fala, não, Noronha. Vocês são loucas, saiam daqui, vocês não têm alma, vocês não têm alma a perder, saiam daqui. Aí nisso entra o seu Saul. Eu quero. Isso. Ah, ninguém quer comer, então a Silene, sabe? Aí entra o seu Saul. Saul quer comer Silene. Aí entra com a Silene. Saul tem ferimento de guerra. Bonzinha. Saul só quer tocar. Que horror. Aí vira o mega puteiro. E o médico se mata. O médico se mata. E elas matam o Noronha. Mas aí a gorda fala, né? É, estamos isso, esquecendo, mas... a melhor cena. Alguém pergunta, mas por quê? Ah, fui eu que desenhei carlinhos voadores na banheira na parede do banheiro. A gorda fala. A gorda. Isso, a gorda. Mas mamãe, por quê? Por quê? Mamãe, por quê? Aí as três filhas, as quatro filhas se reúnem em volta, aquela senhora baixinha. Aí o Noronha já tinha maluco, né? Fala, gorda! Por quê? Por quê? Foi você? Por quê? Aí a gorda bota aquelas coisas pra fora e fala: porque eu não tenho marido, porra! Mexendo no Uber, sabe qual é? Que isso? É. Porra, com direito a olho roxo, né? Peito na cara. Meu marido, tem 20 anos que você não me come! Eu não vou ao cinema, eu não vou teatro, você não me come, eu não tenho marido. Aquela cena é chocante. É chocante. É um absurdo, cara. É o fim do mundo. Esse filme forma o caráter de uma pessoa, cara.